Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Quando ela dança, todo mundo filma, perde a vergonha, a galera toda vibra. Quando ela empolga, faz pose de artista, arrasa da ibope, ela é capa de revista, então flash, olha o flash, sobe, olha o flash, vira paparazzi, olha o jeito que ela mexe, flash, olha o flash, sobe, olha o flash, vira paparazzi, olha o jeito que ela mexe. Ela é uma delícia, ela é toda sensual, ela é toda linda, é garota nacional. Vem pra cima, entra no clima, faz a pose, para, parou. Parou? Faz cara de atrevido, flash, olha o flash, só olha o flash, vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Flash, olha o flash, só olha o flash, vira pra parar, olha o jeito. Vamos que vai! Oh! E aí, turma, beleza? Que coisa assim, ó, pai. Vai com tudo, gente. Quando ela dança, todo mundo filma, perde a vergonha, a galera toda vibra. Quando ela empolga, faz fugir de artista, arrasa, dá hipop, geral, faz de revista, vai. Flash, olha o flash, só olha o flash, vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Flash, olha o flash, só olha o flash, vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Onde estão as delícias de Goiânia? Ela é uma delícia, ela é toda sensual, ela é muito linda, é garota nacional. E vem cá se entrar no clima, faz a pose e para. Parou por quê, Michel? Só um pouquinho. Faz cara da bebida, desce, olha o flash, sobe, olha o flash, vira pra parar e olha o jeito que ela mexe. Flash, olha o flash, só olha o flash, vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Flash, olha o flash, só olha o flash, vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Flash, olha o flash, só olha o flash, vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Flash. Tá aí, Matheus e Cauã com Michel Teló, a música Flash, música nova, Gustavo Lima, Doidaça, o César e Paulinho, Fusca 66, o Guilherme Santiago, Mona Lisa e o Gilberto e Gilmar, demorou. Volto já eu mesmo, seu amigão Jorginho Amaral, com você, com muito mais aqui no seu Balada Sertaneja, e é claro, aqui na sua mais ouvida, já volto. Continue ligado, Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Tô de volta, gente, rapidinho, hein? Voltando com muito mais pra animar aí a sua preferida, pra animar você aí, onde quer que você esteja, pela internet, curtindo no rádio também. Um grande abraço e que você possa se sentir muito mais feliz nesse sabadão, né? Léo Rodrigues, soltinha! Você está ouvindo Balada Sertaneja. Ela só quer curtir, ela só quer zoar, gostar de dançar. Dança, dança, dança. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar, dança, dança. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim. Ela fica me olhando e rebolando gostosinho. Ao som do batidão, que delícia, vem e vai. É ousadia atrevida, ela tira minha paz. E não tá nem aí, gosta de ousadia. Sai de casa de noite, só volta no outro dia. Geral tá comentando,

hoje do seu Balada Sertanejo, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Você curtiu também Munhoz e Mariano com Joanete e o Frederico, Balada Louca. Também o Grupo Haas com João Carreiro e Capataz, Botecologia. Também você curtiu aí o Jads e Jadson, Jeito Carinhoso, e o Gabriel Valim, Piradinha. Gente, com essas e outras, tô indo embora, mas amanhã, domingão, tem mais uma edição do seu Balada Sertanejo e a gente volta com muito mais pra você aqui na sua preferida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo do seu amigo Jorginho Amaral, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Você ouviu o programa Balada Sertaneja.